Começa agora 8Ps Cast, o podcast do 8Ps, com Conrado Adolfo. 8Ps Cast é um oferecimento 8ps.com, a sua escola online de negócios. Olá, bem-vindo a mais um 8Ps Cast, e nesse 8Ps Cast nós vamos falar sobre vendas, especificamente o que eu chamo de neurovendas. Para a gente entender o que é neurovendas, ou vendas de maneira geral, a gente tem que entender que vendas é um processo emocional, não é um processo racional. E você pode falar para mim o seguinte: Conrado, eu sei, vendas é algo totalmente emocional, mas será que você usa essa informação que você tem? Por exemplo, se você tenta vender explicando como um produto funciona, pura e simplesmente isso, você está considerando vendas um processo racional, porque você está apelando para a razão do seu consumidor e não para a emoção dele. Vendas é um processo que começa na emoção e que termina na razão. Como assim? A primeira parte do consumidor que compra o seu produto, o seu serviço, é a emoção. E depois a razão apenas justifica aquilo que a emoção já decidiu. Quando você tem uma venda emocionalmente forte, em que você não tem nenhum apelo racional, que não tem argumento nenhum para que a pessoa de fato compre, se ela procurar esses argumentos, a razão dela vai começar a dar aquela red flag, né? Aquela bandeira vermelha, aquele feedback negativo. Opa, parece que tem alguma coisa errada com isso. E essa pessoa entra em conflito, porque a emoção dela quer comprar, mas a razão não quer. A razão está vendo alguma coisa errada. Quando você tem um processo que começa na emoção e é suportado pela razão na sequência, não existe dissonância entre emoção e razão. Emoção decide comprar, razão vê que não há nenhum problema em comprar e, a partir daí, a compra é realizada em uma escala muito maior. Então, a primeira coisa que você tem que saber nesse podcast é que vendas é um processo emocional e só depois ele fica sendo um processo racional, quando aquele consumidor ele tenta achar algum motivo para não comprar e não encontra esse motivo. A partir daí, quando a emoção dele quer comprar e a razão não vê por que não comprar, de fato ele compra. Para você entender melhor sobre essa questão da venda ser um processo emocional, basta você se lembrar daquela frase de: ah, eu comprei por impulso. O que é comprar por impulso, que se não um processo completamente emocional? As pessoas compram muito por impulso. Então, existe muito estudo sobre como as pessoas compram, e é por isso que as gôndolas no caixa do supermercado, elas são abarrotadas de produtos pequenos, baratos e muito coloridos. Porque é aquilo dali que ativa aquele impulso da pessoa falar: ah, vou levar um chiclete, e pronto. E ela acaba comprando por impulso algo que ela nem vai usar depois. Quando você vende, é importante que você transmita a euforia, a sua crença naquele produto. Mas quando você compra, não necessariamente você deve cair naquela euforia, porque senão você faz com que a emoção assuma o jogo e jogue a razão para escanteio. O que acontece é que a euforia, ela é ótima na hora de vender, mas ela é uma péssima amiga na hora de comprar. Vendas é um processo totalmente emocional, seguido por um processo racional. Vamos entender melhor como funciona o nosso cérebro. O seu cérebro, ele é uma máquina maravilhosa, perfeita, fantástica, sensacional de sobrevivência. não tem nada a ver com felicidade, com sucesso, com decisões equilibradas. Não tem nada a ver com isso. O seu cérebro é uma máquina para garantir a sobrevivência. E por que isso? Pense no homem primitivo em uma natureza completamente hostil, com mamutes, com tigres, dente de sabre e todo tipo de perigos que você pode imaginar. Bom, a partir daí, digamos que nasceram dois homens primitivos, um deles com um cérebro muito adaptado à sobrevivência, um outro com um cérebro distraído. O que aconteceu foi que aquele que tinha o cérebro distraído, ele morreu. Ele foi jantado por algum mamute. E aquele que tinha o cérebro mais adaptado à sobrevivência, sobreviveu. E como ele sobreviveu, ele conseguiu passar os seus genes para frente. Ele perpetuou a sua genética. E já que o cérebro dele era mais adaptado à sobrevivência, alguns dos filhos dele também tiveram um cérebro mais adaptado à sobrevivência. E esses filhos sobreviveram, enquanto outros que tinham um cérebro mais distraído faleceram, morreram, sucumbiram à natureza hostil. E a partir daí, a história se repete. Quando você tem, depois de gerações e gerações e gerações e gerações, ao longo de dezenas de milhares e milhares de anos, você acaba tendo uma estratificação de uma perpetuação da espécie por meio da adaptação à sobrevivência, mesmo em meio a um ambiente hostil. Ou seja, o nosso cérebro, ele é forjado ao longo de dezenas de milhares de anos para que nós sobrevivamos. E isso tem tudo a ver com vendas. Imagine o seguinte. Você está em um local estranho, logo o seu cérebro está com aquela red flag, pensando o seguinte, peraí, que local é esse? Esse local apresenta perigo ou não? O seu cérebro, basicamente, ele tem três reações. A primeira reação é lutar contra o ambiente hostil. A segunda reação é fugir de algo que representa perigo. A terceira reação é ignorar aquilo que você não pode nem comer e nem representa perigo para você. Basicamente, é o fight or flight, ou seja, lute ou voe, fuja ou ignore. Essas três reações, elas são muito importantes no processo de vendas. Quando você tem um vendedor que chega para você com todos aqueles gatilhos, aquela lábia, aquela força de vendas e você se assusta, automaticamente o seu cérebro fala para você o seguinte, opa, perigo, fuja, ou seja, você foge. Quando vem um vendedor que ele parece ser inofensivo e ele nem parece ser tão vendedor assim, esse vendedor parece não apresentar perigo para você. Então com isso, você não precisa lutar, porque não é algo que você possa jantar, e você também não precisa fugir, porque não apresenta perigo. Então, com isso, você vai abrir a guarda e ouvi-lo melhor. E você sabe disso já. Sabe aqueles vendedores de carros, ou então corretores de imóveis, que nos cinco primeiros minutos, parece que eles viram o seu melhor amigo. Eles são tranquilos, eles riem, alguns são senhores que falam muito tranquilamente, como se nem precisasse daquilo. O que está acontecendo nesse momento é que você está gerando um processo empático com aquele vendedor. Por quê? Porque no seu cérebro ele não oferece perigo. Ao passo que, digamos que você entra numa loja e você já dê de cara com um vendedor, olá, tudo bom? Qual é o seu nome? Ah, meu nome é Conrado. Olá, Conrado, Conrado, hoje nós temos aqui uma promoção incrível de um blazer que custa apenas 4 mil reais, sim, mas se você já olha e fala o seguinte, opa, esse cara é um vendedor profissional e ele vai tirar o meu couro, ele vai fazer eu vender as calças aqui dentro, peraí, deixa eu me defender dele. Ou você foge, ou você se defende, você luta contra. Então, e eu vou falar isso no 8Ps Cast um pouco mais pra frente, dos grandes gatilhos mentais, ou seja, uma das grandes ferramentas de vendas é o que eu chamo de fraqueza do vendedor. A percepção da fraqueza do vendedor é que faz com que o consumidor não lute e nem fuja, e simplesmente fale, ele não apresenta perigo para mim. O seu cérebro é forjado para sobreviver. Então, leve isso em conta quando você for fazer uma venda, porque o cérebro da espécie humana é muito parecido. A partir daí, o que você tem que pensar é o seguinte: então, Conrado, eu tenho que vender não o meu produto. Antes de qualquer coisa, meu produto, serviço, eu tenho que vender segurança. Exatamente. O processo de vendas, ele é muito baseado na venda de segurança. As pessoas que vão comprar de você, elas têm que se sentir seguras ao se relacionar com você, ao comprar o seu produto, ao usar o seu produto. Antes de qualquer coisa, você vai vender credibilidade, você vai vender segurança, você vai vender tudo vai dar certo, não se preocupe, tudo vai dar certo. E quando você transmite essa segurança para quem está comprando de você, é muito mais fácil você vender. Por quê? Uma vez que o cérebro é treinado, forjado para garantir a sobrevivência, aquilo que apresenta risco, aquilo que não apresenta credibilidade, que não mostra segurança, automaticamente é repelido, seja pela luta, seja pela fuga. Mas aquilo que apresenta segurança, que não representa risco, que não representa perigo, é ou ignorado, ou então você desperta a atenção dessa pessoa. Então, o primeiro passo é você mostrar que você não oferece nenhum perigo, que existe um ambiente seguro ali. O segundo passo, a partir do momento que aquele consumidor nem foge e nem luta contra você, é você despertar a curiosidade dele. Imagine que você está brincando com um gato. Se você faz um movimento muito brusco, ele foge. Se você tenta pegá-lo à força, ele te arranha. Então, nenhuma dessas duas situações é boa para que você brinque com o gato. Mas quando ele vê que você não representa perigo, você está parado, tranquilo, quieto, você nem está olhando para ele, ele começa a olhar para você como, ok, eu acho que não representa perigo. E aí você desperta a curiosidade dele. Com um novelo de lã que você esconde, que você joga e você puxa de novo, ele está curioso agora. E a curiosidade faz com que ele venha atrás de você, com que ele preste atenção em você. E aí sim você consegue brincar com ele. Com o consumidor é a mesma coisa. Primeiro, você tem que mostrar segurança. Você tem que gerar um espaço de conforto cognitivo para ele. A partir do momento que ele se sente seguro, aí sim você desperta a curiosidade dele, com alguma frase, com alguma coisa. Quando você desperta a curiosidade, ele passa a escutar você. Um processo de vendas, despertar a curiosidade é, antes de tudo, você fazer a grande promessa, por exemplo. Por exemplo, alguém pergunta para você o seguinte: o que você faz? E aí você fala, eu ajudo as empresas a aumentarem pelo menos 10 vezes no espaço de um ano o seu faturamento, sem queda da margem de lucro. Opa, peraí, se eu sou um empresário, eu vou perguntar o que na sequência? Como que você faz isso? Esse é o elevator pitch. O elevator pitch, ou seja, o discurso de elevador, não é uma frase empolada daquilo que você faz, uma explicação de todo o seu negócio. O elevator pitch é muito mais uma frase que chama a atenção do seu interlocutor para que ele faça a poderosa pergunta. Opa, como que você faz isso? Ah, agora eu tenho a sua atenção e agora eu tenho mais tempo para explicar exatamente como eu faço isso. Então, com isso, você entendeu que você tem que, primeiro, gerar um espaço de conforto cognitivo e depois despertar a curiosidade para que daí você ganhe a atenção dessa pessoa e aí sim você passe a se comunicar com ela e fazer a venda. Antes disso, não existe nada que você possa fazer para vender para essa pessoa. E quando a gente fala de vender para essa pessoa, a gente está falando de uma pessoa, a gente está falando de uma persona. O que é uma persona? É um representante ideal do seu público-alvo. Imagine que você tenha um produto que resolva um determinado problema de mães, recém-mães, que tenha de 0 a bebês de 0 a 6 meses. Com isso, o que acontece? Você tem um nicho mães, recém-mães, de primeira viagem ainda, que tem bebês de 0 a 6 meses de idade, e elas têm problemas muito comuns. Por exemplo, elas não têm a mínima ideia de como colocar o neném para dormir. Elas não sabem o que fazer quando o neném tem cólica. Ela não sabe o que fazer para alimentar aquele bebê da melhor maneira possível. É uma mãe de primeira viagem com um bebê muito novo ainda. Todas essas mães têm problemas muito semelhantes. Têm problemas muito, muito específicos que você pode resolver. Agora, e se esse seu conteúdo, para você atrair esse público para sua audiência, vamos entender o que é audiência. Existe um mercado, que é, por exemplo, mulheres. Nesse mercado existe um nicho, que são mulheres que são recém-mães, com bebês de 0 a 6 meses, por exemplo, e existe a sua audiência. A sua audiência é aquela parcela do nicho que segue você, que presta atenção naquilo que você fala, que já passou da fase da insegurança ou da percepção de risco, que agora já sente um conforto cognitivo ouvindo você. Essas mulheres, elas agora são a sua audiência e elas estão escutando você. E você está entregando algum conteúdo para elas. Agora, você está entregando um conteúdo para mulheres que têm filhos que têm entre 0 e 6 meses. E se você entregar esse mesmo conteúdo para mulheres que têm filhos de 12 anos de idade? Apesar delas serem também mães, os problemas que essas mulheres têm são diferentes dos problemas daquelas recém-mamães que têm bebês entre 0 e 6 meses de idade. Você não está sendo relevante. Para você manter uma conversa depois de chamar a atenção de um determinado público, você tem que ser relevante. Você tem que falar aquilo que ela precisa ouvir e não aquilo que você quer falar. Você tem que falar sobre aquela pessoa, sobre aquela persona. A persona é o representante ideal desse público-alvo. É uma recém-mamãe que tem, por exemplo, um bebê de 2 meses que chama Joana, que mora em São Paulo, que é casada com o Pedro, que não tem nenhum filho ainda. Então você vai criar uma persona e você tem que ser completamente relevante a ela. Você tem que falar sobre os problemas dela, não os problemas gerais das mães e não sobre o seu produto. Você tem que falar sobre ela. Então, a primeira regra para você conseguir vender é você ser relevante, é você falar sobre ela. Conrado, como assim? Não entendi. Imagina o seguinte, digamos que você esteja vendendo um determinado produto para uma recém-mamãe. Digamos que é um curso para ensinar a mãe a colocar o bebê para dormir. Eu posso falar o seguinte, você que é mãe, você tem tido problema para colocar o seu bebê para dormir? Ela vai falar, sim, eu tenho tido. E isso é muito ruim, porque você passa a não dormir, logo você passa a ficar estressada, nervosa, e você passa a não dar o melhor de você para o seu neném. E ninguém quer que isso aconteça. E ela vai falar, sim, é verdade, eu acabo ficando muito irritada, e quando ele começa a chorar, já me dá uma irritação que eu não quero sentir. Nossa, e se você conseguisse eliminar essa irritação simplesmente colocando de uma maneira muito suave, com uma técnica muito simples, o seu bebê para dormir? Você gostaria de saber esse conteúdo? Ela fala, nossa, eu adoraria saber isso. Tem uma técnica, que eu vou falar para você aqui, existem algumas técnicas que cada uma dá certo com um tipo de bebê, mas eu vou te ensinar uma técnica, você vai ver se dá certo com o seu ou não. Você quer escutar essa técnica? É gratuito, não tem nenhum custo. Nossa, quero escutar sim. Quer dizer, eu estou falando sobre ela, eu não estou falando sobre o produto. Agora imagine que eu fale sobre o produto. DVD com 2 horas, com técnicas para colocar nenéns para dormir e que você pode escutar a técnica e você pode aplicar imediatamente após apenas 20 minutos. Eu estou falando sobre o produto. Quando eu falo sobre a mãe, quando eu falo sobre ela, eu tenho uma aderência muito maior na comunicação. Quando eu falo sobre o produto, eu gero o que nós chamamos de objeções. Primeira pergunta dela é: nossa, mas como é que eu vou escutar o DVD com o bebê ali do lado e de repente ele dorme, eu tô escutando o DVD, tô fazendo barulho, ele pode se irritar. Ah, mas eu tenho que colocar então meu fone de ouvido. Nossa, mas se eu colocar o fone de ouvido, vai que ele puxa meu fone de ouvido. É, ele puxa tudo quando ele tá comigo. E não, eu nem sei se eu tenho aparelho de DVD. Aparelho de CD, né? Você falou CD, eu falou DVD. Mas CD, será que DVD toca CD? Ah, nossa, porque eu comprei um notebook, eu não sei se ele toca CD. Mas é o quê? Aula em áudio ou aula em vídeo? Porque se for em vídeo, eu vou ter que ficar olhando pro vídeo. E quando eu tô com o neném, ele não me deixa olhar para lugar nenhum, a não ser para ele. Se for em áudio, melhor. Quer dizer, olha quantas objeções foram geradas simplesmente por descrever o produto. Por você ter privilegiado o lado racional e não o lado emocional. Então, imagine que na primeira conversa eu não estou falando do produto. Eu estou falando de uma técnica. Só que depois que ela se interessa por essa técnica e ela fala, nossa, eu quero saber as outras técnicas. Como que eu consigo essas outras técnicas? Ah, aí é a hora de falar do produto. Porque você já despertou o interesse dela antes de levantar as objeções que ela tem, que são todas as dúvidas que impedem ela de comprar. Você não despertou interesse suficiente ainda, caso você tenha falado só do produto. A partir do momento que você sabe que existe uma persona que você tem que falar sobre ela, sobre os problemas dela, e não sobre o seu produto em primeira instância, que o seu produto entra depois, quando ela pergunta, como que eu faço isso? Existe algum material para eu aprender isso? Tem algum livro, algum curso? Quer dizer, primeiro você jogou a promessa, ensinou alguma coisa, foi totalmente relevante àquela persona, e a partir daí, o que você fez foi tirar dela a pergunta de ouro. Como eu faço isso? Ou então, como que eu aprendo isso? Onde que eu aprendo isso? E aí sim, você fala do seu produto e mata as objeções, mas agora ela já está interessada. A partir do momento que você entendeu isso, é importante também que você entenda o que que é produto e o que que é oferta. Produto é diferente de oferta. Produto é aquilo que você entrega para a pessoa. Pode ser um DVD, pode ser um celular, pode ser um serviço de cabeleireiro. Agora, oferta é o que você fala sobre o seu produto para vender o produto para ela. Imagine o seguinte, você tem um livro sobre como colocar bebês para dormir. O produto é livro Como Colocar Bebês para Dormir, da autora fulana de tal, livro de 200 páginas, gramatura tal, peso tal, capa X. Eu estou explicando o produto. Eu estou descrevendo o produto. Então, isso é uma oferta? É, mas é uma oferta muito pequena, uma oferta muito ruim. A oferta é aquilo que eu falo sobre o produto, que pode ser, inclusive, uma descrição do produto. Mas uma oferta que se limita a descrever o produto é uma oferta que apela para o lado racional, não emocional, do consumidor. Oferta é aquilo que eu falo sobre o produto. É aquela conversa sobre aquilo que vai vir depois. Produto é o que é entregue para aquele consumidor. Então, mais uma vez, oferta é o que eu falo sobre o produto. Produto é aquilo que o consumidor recebe depois de comprar a oferta. Percebe isso? O consumidor, ele não está comprando um produto. Ele está comprando aquilo que você está falando sobre o produto. Logo, ele está comprando a sua oferta, que é aquilo que você fala sobre o produto. O produto vai depois. Quando você faz uma oferta, a sua oferta tem que ser muito vendável, não o seu produto. O que você fala sobre o produto é que tem que ser incrível. O produto tem que ser incrível também, lógico, e a sua oferta, ela sempre tem que ser menor do que aquilo que vai ser entregue. E aí vem a diferença entre o prometido e o realizado. A oferta é o que você promete, o produto é aquilo que se realiza após a oferta, é o produto sendo entregue de fato. Então, quando você entrega mais do que promete, você tem um consumidor fiel para o resto da sua vida e que vai falar bem de você para todo mundo. Quando você entrega menos do que você prometeu, você tem um consumidor insatisfeito vai falar mal de você para todo mundo. E, obviamente, isso vai minar as suas vendas. Então, prometa menos e entregue mais, mas a sua promessa já tem que ser muito boa. Você agora entendeu que oferta é diferente de produto. O que você tem que fazer é uma oferta, vender a oferta. Mas essa oferta, você também entendeu que é muito mais falando a respeito da sua persona, do seu consumidor ideal, do que a respeito do produto. E quando você fala a respeito do seu consumidor ideal, o que você está fazendo na realidade é mostrando para ele que você consegue resolver a dor dele ou suprir um desejo que ele tenha. Como assim? Necessidades, que é a dor, ou desejo, que é o sonho. Imagine que eu tenha um BMW usado e eu queira comprar agora um Audi. Eu não preciso de um carro, eu já tenho um. Eu preciso de um Audi. Ou seja, eu gostaria de um Audi, eu tenho o sonho de um Audi. Mas não é que eu precise de um carro porque eu estou andando de ônibus. Isso é um sonho. Mas digamos que eu esteja andando de ônibus. Durante mais de 10 anos eu tenho andado de ônibus e agora eu recebi o meu primeiro dinheirinho e eu posso comprar um carro, porque eu não aguento mais andar de ônibus. Ou seja, agora é uma necessidade, porque com ônibus eu chego atrasado, com ônibus eu já perdi um emprego, porque eu chegava muito atrasado porque o ônibus atrasava, eu já fui assaltado. Ou seja, eu preciso de um carro para eu melhorar a minha vida e conseguir um emprego melhor. Como eu preciso estudar inglês, porque para eu ser promovido eu tenho que saber inglês. Isso é uma necessidade, não é mais um sonho. Existe o sonho, lógico, de ser promovido e ganhar mais, porém, o nível de necessidade dessa afirmação, eu preciso estudar inglês para ser promovido, é muito maior. A necessidade, ela atinge a dor. O desejo, ele alimenta o sonho. Quando você mostra para um consumidor que você pode resolver a dor que ele tem, que você pode resolver aquela necessidade que ele tem, você está fazendo uma oferta baseando-se numa necessidade, num problema que ele quer resolver. Quando você mostra para esse consumidor que você pode suprir aquele desejo, aquele sonho que ele tem, você está fazendo uma oferta baseando-se naquele desejo que ele tem de algo maior. Ele já tem o básico, mas agora ele quer subir mais um degrau e ir para algo diferenciado. Ele quer a diferenciação. Ele quer se sentir exclusivo. Isso é o sonho. Você pode fazer oferta tanto para um quanto para outro, tanto para o sonho quanto para a dor. Dependendo do caso, uns vão ser mais eficientes do que outro. Então agora, você sabe que você tem que estudar quem é a sua persona, quem é a pessoa para a qual você vai vender, o que eu chamo de cliente ideal, que é aquele cliente que vai comprar de você pelo maior ticket, que vai pelo maior preço, que valoriza você, que vai adorar a sua solução, que vai falar para todo mundo. Esse é o seu cliente ideal. Você tem que conhecer quem é o seu cliente ideal e você tem que fazer uma oferta para ele, ou baseando-se na dor, que é o problema que ele quer resolver, ou baseando-se no sonho, que é aquele desejo que ele quer alcançar. Com isso daí, qual vai ser a comunicação que você vai fazer? Digamos que você tem uma comunicação baseada na dor. A dor, você pode pensar o seguinte: ah, mas dor é o quê, Conrado? Dor de dente, dor de cabeça, dor de coluna? Não, a dor é uma necessidade, é um problema que tem que ser resolvido. A dor mais profunda, geralmente, é a dor cognitiva. Por exemplo, digamos que você venda uma escola, matrículas de uma escola, que é um curso preparatório para passar na OAB, ou um livro para passar na OAB, ou então um curso online para passar na OAB, ou então você é um professor particular que ensina pessoas recém-formados a passar na OAB, no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Você está vendendo um produto, um serviço, tanto faz. Mas a dor que você resolve é sempre a mesma. É o medo de não passar, porque todo mundo sabe que o exame da OAB é muito difícil, ou então aquela dor de já ter tentado 3 vezes e ter que tentar mais uma vez porque ainda não foi dessa vez. A dor de, por exemplo, de ser chamado de burro pelos amigos. Caramba, você parece que é burro, você vai fazer de novo. Você não passou da outra vez, não acredito que você não passou de novo. É a terceira vez, desiste disso, cara. Vai, sei lá, vai ser pipoqueiro. Então, essa dor é uma dor cognitiva. Não é uma dor no joelho, uma dor no braço, uma dor de cabeça, uma dor de estômago. É uma dor cognitiva. A dor cognitiva geralmente é a mais poderosa e é aquela que mais gera vendas. Por quê? Porque vendas é um processo emocional. Então, quando você vai resolver uma dor, você tem que saber exatamente qual é essa dor. Qual é a dor que você vai resolver? É uma dor cognitiva? É uma dor de dente? É uma dor física mesmo? Literalmente uma dor? O que que você vai resolver? É importante que você entenda perfeitamente quais são as dores da sua audiência. Esse é um termo muito usado, as dores da sua audiência. O que a sua audiência tem de necessidades, ou então de desejos, de sonhos, mas são coisas que ela quer resolver e que você pode ajudar a resolver. A partir do momento que você sabe quais são as dores da sua audiência, você começa uma comunicação com a sua audiência, sendo relevante, porém aumentando muito o impacto emocional da sua comunicação. Existe uma categoria de palavras, de expressões, que aumentam muito o impacto da comunicação, o impacto emocional da comunicação em um processo de vendas. E essa categoria é chamada de gatilhos mentais ou atalhos mentais. Gatilhos mentais é uma categoria de expressões que ativam a venda de uma maneira muito mais intensa. Se você quer vender, é importante que você use gatilhos mentais para aumentar suas vendas. Mas toma muito cuidado, porque um gatilho mental é uma arma poderosíssima nas vendas. E se você não usar com parcimônia, você vai vender até gelo para esquimó. Tome muito cuidado, porque se você vender os seus produtos para quem não precisa deles, existe uma chance muito grande de você começar a ser mal falado. As pessoas vão começar a falar o seguinte: caramba, eu comprei por impulso, aquela empresa ela é muito agressiva em vendas e eu nem preciso disso. E existem muitas empresas que são muito agressivas em vendas e vendem aquilo que elas têm até para quem não precisa daquilo e acabam ficando mal faladas por causa disso. Então, primeiro você tem que descobrir quem é o seu cliente ideal, quem realmente precisa do seu produto, que vai usar o seu produto, que vai mudar de vida com o seu produto. A partir daí, você começa a usar gatilhos mentais, mas lembre-se, use com parcimônia. O que são os gatilhos mentais? O nosso cérebro, ele é uma máquina de sobrevivência e ele é uma máquina de poupar energia, justamente para garantir a sobrevivência. O que é você sobreviver? É você, por exemplo, comer mais do que você gasta de energia. Porque se você gasta mais energia do que a quantidade de energia que você coloca para dentro do seu corpo, você acaba morrendo um dia. O seu cérebro, ele quer que você sempre minimize o gasto energético e aumente a absorção calórica, a absorção energética. Coma muito e durma. No seu cérebro, as únicas duas coisas que você faria seriam isso: coma muito e durma, e deite e descanse para não gastar energia. A partir do momento que o seu cérebro é uma máquina de poupar energia para garantir a sua sobrevivência, o que ele vai fazer é criar atalhos para que ele não tenha que gastar energia todo o tempo para tomar decisões que são cotidianas. Por exemplo, você escova os dentes sempre da mesma maneira. Você percebeu isso? Quando eu pego uma pasta de dente, eu pego a pasta, eu desatarracho a tampa com a mão direita, coloco a tampinha perto ali para depois eu pegar, eu espremo a partir do finalzinho da pasta, eu coloco sempre a mesma quantidade de pasta na escova, eu abro a torneira, eu passo rapidamente a escova com a pasta pela torneira e a partir daí eu coloco a pasta de dente na pia de novo e começo a escovar os dentes. escovo, escovo, escovo, mais ou menos pelo mesmo tempo, depois eu molho a escova, lavo a escova, bochecho, depois eu fecho a pasta de dente com a tampinha, coloco no mesmo lugar, pego o fio dental, tiro o mesmo pedaço de fio dental. E eu tô falando isso porque você agora tá se imaginando, nossa, eu faço sempre da mesma maneira, que engraçado, nunca tinha parado para pensar nisso. Você dirige da mesma maneira, você abre a porta da sua casa quando você chega da mesma maneira, você amarra o cadarço do seu sapato da mesma maneira, tudo que for tarefa cotidiana, você faz da mesma maneira. E o que isso tem a ver com vendas? Tem a ver que quando você tem que fazer alguma tarefa cotidiana, você cria atalhos, o seu cérebro toma a decisão sem ter que analisar todas as variáveis para tomar aquela decisão. Quando você aprendeu a amarrar o cadarço do seu sapato, você tinha que pensar em cada movimento. Talvez você fosse criança. Só que agora, depois de algumas dezenas de milhares de cadarços amarrados, você já faz aquilo no piloto automático. O seu cérebro, ele pega atalhos para não ter que gastar energia decidindo como fazer aquilo que ele já sabe fazer e já fez muitas vezes. Mas imagine o seguinte, durante centenas, milhares, dezenas de milhares de anos, nós, como espécie, acostumamos com algumas coisas. Por exemplo, a gente respira sem pensar. A gente anda, praticamente, sem colocar isso na nossa área consciente, a gente simplesmente faz. E quando a gente percebe que a comida vai acabar, nós avançamos para cima da comida para garantir aquele último pedaço, porque o nosso cérebro fala para a gente o seguinte, garanta esse pernil, porque você não sabe quando você vai poder comer de novo. Por quê? A memória genética é daquele tempo hostil que a gente não tinha comida em supermercado. E o nosso cérebro foi forjado nessa época, não na época da comida na prateleira. Então, esse comportamento de garantir logo para você aquilo que parece que está acabando é um comportamento que foi aprendido ao longo de dezenas de milhares de anos. É difícil você colocar isso na sua área racional e falar, cérebro, daqui a pouco eu como de novo, esse não é o último pedaço. E dependendo da euforia da venda, você acaba fazendo com que a emoção assuma aquele processo e jogue a razão para escanteio. Isso é um gatilho mental chamado de gatilho mental da escassez. O que significa isso? Que quando você percebe que algo é escasso, que vai acabar, você tenta garantir logo o seu para que não acabe e depois você decide se você vai ficar com aquilo ou não. Isso é muito poderoso. E isso faz parte da nossa genética, faz parte do nosso crescimento como espécie humana. Um gatilho mental da escassez faz com que o cérebro pegue um atalho, que é, opa, está acabando? Então, já que está acabando, então garanta logo o seu e depois você decide se você larga ou não. Esse gatilho, ele faz com que o cérebro não avalie de maneira criteriosa, calma, tranquila, se é para você pegar aquilo ou não, porque aquilo vai acabar. Daqui a pouco você não vai ter mais nada para analisar porque vai ter acabado. Esse gatilho é um dos mais poderosos. Então, o que é um gatilho mental? É um atalho que o cérebro pega para que ele parta do estímulo e vá direto para a conclusão, sem passar pela análise e análise criteriosa para saber o que fazer. Ele simplesmente vai lá e, pum, pega um atalho. E obviamente que isso é muito usado em vendas. Ele funciona porque o nosso cérebro ele é condicionado a alguns comportamentos assim que você tem um estímulo. Por exemplo, você está andando na rua, e aí você escuta um cachorro latindo muito perto de você. Automaticamente, o seu cérebro, muito rapidamente, entra em estado de alerta, você já olha para trás, olha para o lado e tenta identificar onde que está o cachorro para saber se aquilo representa perigo ou não, se você deve fugir ou se você deve simplesmente ignorar. O nosso cérebro é uma máquina perfeita. Porém, ele é uma máquina de criação de padrões. Uma vez que ele é uma máquina de criação de padrões para economizar energia, é justamente esse comportamento dele que faz com que os vendedores mais hábeis utilizem esses padrões, que é um padrão do ser humano, não é um padrão de brasileiros, americanos, de mulheres ou homens, não. É do ser humano. A nossa espécie cresceu assim. A nossa espécie chegou até aqui dessa maneira. Os vendedores mais hábeis, eles sabem desses gatilhos mentais e eles usam e abusam desses gatilhos. E não só vendedores. Quando você quer convencer alguém a fazer alguma coisa, você pode lançar mão desses gatilhos. Existem mais de 50 gatilhos que eu cataloguei e coloquei num curso chamado Copy Samurai, que está dentro do 8peixe.com, a sua escola online de negócios. Se você quiser saber quais são todos os gatilhos e como usar com exemplos minuciosamente, é só você assinar o 8peixe.com e lá você entra no curso Copy Samurai. É um curso que está lá dentro para assinantes, somente para assinantes, e lá você vai descobrir o que você vai fazer com os gatilhos mentais e como você vai utilizar. Existem alguns gatilhos que são muito poderosos, eu cataloguei mais de 50, eu vou falar aqui apenas 8 para você entender do que se trata um gatilho mental. Um gatilho mental poderosíssimo é o da autoridade. Quando você fala, eu sou formado em Stanford, que é o berço das maiores empresas de tecnologia do mundo, e eu vou abrir uma startup segundo tudo aquilo que eu aprendi lá. Você gostaria de ouvir sobre essa startup, que inclusive professores meus adoraram a ideia e estão até querendo levar esse modelo para o mundo? Pronto, você utilizou um argumento de autoridade, você foi formado pelo berço das maiores empresas de tecnologia do mundo e você vai abrir uma empresa de tecnologia, ou seja, você utilizou Stanford como um elemento de autoridade. A partir desse momento, a pessoa que está escutando está pensando o seguinte: opa, peraí, já que ele formou em Stanford, então ele é uma autoridade naquilo que Stanford ensina, porque Stanford é muito boa faculdade ou universidade. Então, esse é um gatilho. Prova social, um gatilho poderosíssimo. Prova social é, por exemplo, você ter mais de 20 mil clientes satisfeitos. É uma prova social, é uma prova que a sociedade dá a você de que você deve ser bom. Porque se 20 mil clientes estão satisfeitos, caramba, não é você que vai ficar insatisfeito agora. Você não vai ser o primeiro dentre 20 mil a ficar insatisfeito. É uma prova estatística, prova social. Terceiro gatilho é o gatilho do comprometimento. O que é o gatilho do comprometimento? É quando você, por exemplo, fala o seguinte: você gostaria de saber como que você coloca o seu bebê para dormir? Nossa, gostaria. Se eu te ensinasse uma técnica que te ensinasse a colocar o bebê para dormir em menos de 5 minutos, isso ajudaria você a dormir melhor, inclusive? Sim, ajudaria. E se eu falasse que essa técnica é gratuita, você gostaria de ouvi-la? Nossa, lógico, adoraria ouvi-la. O que está acontecendo? Microcomprometimentos. Você conseguir que a pessoa fale sim várias vezes antes de você vender. Isso também é um gatilho. Já que eu falei sim uma vez, já que eu falei sim de novo, já que eu quero isso, já que eu preciso desse curso, desse livro, desse DVD, dessa informação, então não tem nenhum motivo para não comprar esse curso. É um micro comprometimento que vai levando a pessoa desde eu não sei do que se trata para eu preciso disso, onde que eu compro. Um quarto gatilho muito poderoso também é o gatilho da reciprocidade. Quando você faz algo para alguém, automaticamente no cérebro daquela pessoa parece que ela fica devendo algo para você. Então, ela tende a fazer aquilo que você pedir depois disso. Um quinto gatilho é o gatilho da afinidade. Afinidade é a relevância que eu falei quando eu falei de persona. Por exemplo, eu falo para você exatamente aquilo que você gostaria de ouvir, eu falo como você gostaria que eu falasse, eu me visto como você gostaria que eu me vestisse, eu pareço ser aquela pessoa ideal. Isso gera conforto cognitivo. Isso gera segurança. E nós já vimos que segurança é muito importante no processo de vendas. A afinidade que eu tenho com você me faz ficar cognitivamente confortável. E a partir daí, eu tendo a ouvir você melhor. Um outro gatilho muito poderoso é o gatilho das histórias. Quanto mais... Sabe por que gatilho da história é importante? Um dia eu estava andando lá em Copacabana, que meus pais são do Rio, e eu estava na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, e aquele mundo de gente andando. Uma dada hora eu olhei para o lado, assim, para baixo, né, na perto da calçada, tinha uma caixa caída. Eu falei, nossa, uma caixa preta caída. Eu peguei aquela caixa, não consegui abrir aquela caixa na hora, eu levei ela para casa, e com isso eu peguei uma chave de fenda para tentar abrir a caixa, e na hora que eu abri a caixa, eu senti que trincou alguma coisa ali dentro. Eu falei, nossa, será que eu quebrei? Eu fiquei pensando. E aí eu abri a caixa. E lá dentro da caixa, eu não acreditei quando eu vi. Foi uma coisa que me marcou muito. Lá dentro da caixa tinha... Você está vendo o que aconteceu? Você está prestando atenção. Você está querendo saber o que tinha dentro da caixa. O que eu fiz? Eu criei uma conexão com você, criando uma história, criando imagens mentais no seu cérebro, na sua mente, gerando um clímax, e a partir daí você está se perguntando, você imaginou a caixa, você imaginou a chave de fenda, eu pegando a caixa, você já começou a pensar o que tinha dentro da caixa. Histórias conectam muito, muito. E a partir do momento que você conecta com essas histórias, você consegue fazer com que essas pessoas para as quais você está contando a história, elas escutem o que você está contando. Então, você contar histórias é uma maneira muito poderosa de você chamar a atenção dessas pessoas. Um sexto gatilho muito poderoso também é o gatilho da antecipação. A antecipação é como se eu falasse, olha, amanhã vai acontecer uma coisa muito importante. Eu não posso te falar o que é, mas preste atenção no meu e-mail amanhã, que eu vou lhe revelar isso que vai acontecer. Você acabou atingindo um outro gatilho, que é o gatilho da curiosidade, e você está antecipando algo que vai acontecer. É um gatilho poderoso porque você prepara a pessoa para prestar atenção em você. E quando você usa esse gatilho da antecipação em conjunto com um outro gatilho, também poderoso, que é o gatilho da escassez, a gente já viu, você tem uma comunicação muito, muito forte. Por exemplo, amanhã eu vou liberar as vagas para o evento do Paul McCartney que eu estou vendendo. Porém, você sabe que vai acabar muito rápido porque tem pelo menos umas 100 mil pessoas querendo ir no show do Paul McCartney e da última vez que eu abri os ingressos foram vendidos em apenas 3 minutos. O servidor, inclusive, nem aguentou. Quando ele voltou, acabaram os ingressos de novo, pronto, acabou, 3 minutos. Então, é melhor você se preparar. E isso vai acontecer amanhã, às 11 da manhã. Então, você está usando antecipação somando-se à escassez. Então, quando você usa antecipação mais escassez, e eu acabei usando prova social também, mostrando que da outra vez tinha muita gente que acabou em 3 minutos, que tem mais de 100 mil pessoas querendo comprar, e eu usei a autoridade, que foi o Paul McCartney também. Então, olha como que a comunicação com gatilhos mentais, ela fica muito poderosa, muito poderosa. Lá dentro, eu vou mostrar só esses 8 gatilhos, eu botei curiosidade aqui no meio também, mas lá dentro do 8peixes.com, a sua escola online de negócios, existe um curso completo com mais de 50 gatilhos mentais que você pode utilizar na sua comunicação de vendas e você vai perceber como que as suas vendas vão aumentar de maneira absurda. Porque quando você usa gatilhos mentais na sua comunicação de vendas, você entra em um nível muito profundo de comunicação e de persuasão. Não é só o racional, é o profundamente emocional. Então, Copy Samurai dentro do 8peixes.com. Copy Samurai é um curso bem, bem badalado no mercado, um curso que eu considero, obviamente eu sou uma opinião bem suspeita para falar dele, já que o curso é meu, mas eu considero ele o melhor curso de copy do mundo, ok? Depois que você começar a assistir, você vai perceber isso. E para finalizar, você deve agora estar pensando o seguinte: Conrado, você falou que a venda ela é emocional, porém, logo depois vem um processo racional. O que que eu faço nesse processo racional? Você vai fazer duas coisas. Você vai, obviamente, descrever o produto, descrever o ganho que a pessoa vai ter, descrever por que que ela deveria comprar o seu produto, descrever por que que o seu produto é diferente. Porém, você vai investir muito tempo em matar objeções. O que que é uma objeção? Uma objeção é uma dúvida, é uma barreira para comprar. Existem muitas objeções. Uma das objeções, por exemplo, é para escolas de inglês. Por que que agora vai dar certo? Eu já estudei inglês durante 8 anos da minha vida, eu nunca consegui aprender direito inglês e agora você está me vendendo uma matrícula numa escola de inglês aqui no meu bairro, perto de casa, mas por que que vai dar certo agora e não deu certo antes? Talvez o problema seja comigo. E existe uma expressão, uma técnica, que é a técnica do "a culpa não é sua". Porque se a pessoa acreditar que a culpa é dela, ela não vai comprar produto nenhum. Porque o método, seja qual for, não vai resolver. Porque o problema é com ela. Ela não consegue aprender inglês, por exemplo. Então você tem que garantir que a culpa não é dela. Que inglês é, por exemplo, né, falando de inglês, é uma habilidade, não é um dom. Você estuda e você aprende, pronto, mas tem que ter o método correto. Agora vai dar certo, por quê? E aí você usa um gatilho chamado gatilho da novidade. Agora existe uma nova técnica que não tinha antes, por causa da internet, por exemplo, que você vai aprender de maneira muito mais eficiente. Então, com isso, você vai aplicar gatilhos mentais e você vai matar objeções. O que são objeções? São barreiras que minam a sua venda. Existem mais de 20 objeções que eu cataloguei e expliquei uma por uma e como você mata cada uma, que estão no curso Copy Samurai, que está dentro da plataforma da Escola Online de Negócios 8ps.com, gratuitamente para quem é assinante. E basta você assinar 8ps.com, você vai ter os gatilhos mentais e as objeções também. São mais de 50 gatilhos e mais de 20 objeções. Vamos falar de algumas objeções aqui? Uma das objeções é: não confio nessa pessoa que está me vendendo. Se você não inspira confiança de cara, você não vai conseguir gerar vendas. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se para quem você está vendendo não confia em você, você não vai conseguir nem ser escutado. Uma outra objeção é: isso não dá certo. Isso não dá certo, não. Esse negócio de aprender inglês em curso online não dá certo. Esse negócio de adestrar o cão com apito não dá certo. Isso não dá certo. Como que você mata essa objeção? Com um case de sucesso. Apenas um case de sucesso já resolve isso. Isso dá certo, sim. Olha o que aconteceu com o fulano de tal. Tem uma outra objeção que é: e aí uma dúvida que também mina a sua venda. Isso serve para o meu negócio? Ou isso serve para mim? Provavelmente você agora esteja se perguntando o seguinte: mas essa questão de gatilhos mentais, quebrar objeções, eu sou adestrador canino, será que isso serve para o meu negócio? Isso é uma objeção. E eu vou falar para você: copywriting, que é esse texto persuasivo, gatilhos mentais, matar objeções, entender persona, entender dor, serve para qualquer comunicação persuasiva. E qualquer venda é uma comunicação persuasiva. Você convencer o seu irmão a levar você no aeroporto é uma comunicação persuasiva. Você convencer alguém a fazer uma doação para sua ONG é uma comunicação persuasiva. Qualquer comunicação persuasiva, principalmente vendas, ela deve ser utilizada com gatilhos mentais e com a aniquilação total de objeções. Uma outra objeção também é: eu vou conseguir implementar isso? É uma outra objeção. Quer ver uma outra? E se eu não gostar? Se eu não gostar do produto? E se eu não gostar desse corte de cabelo? Corte de cabelo tem um apelo para segurança que é gigante. Para você vender corte de cabelo, você tem que vender primeiro segurança. Por quê? Principalmente em pessoas que têm um cabelo mais complexo. Meu cabelo é curtíssimo, eu corto com máquina, pronto, acabou, não tem erro. Mas imagina uma mulher que tem cabelos longos e ela cuida daquele cabelo a pão de ló e ela vai cortar o cabelo em um cabeleireiro que ela nunca viu. Imagine uma mulher que tem cabelos longos e que cuida daquele cabelo a pão de ló e ela vai cortar o cabelo num cabeleireiro que é novo, em um lugar que ela não conhece e um cara que não inspira confiança. Ela vai ficar com muito medo. Então, antes de qualquer coisa, aquele cabeleireiro e aquele salão tem que vender segurança para ela. Como, por exemplo, o argumento de autoridade de nós aqui temos mais de 30 anos cortando cabelos de mulheres. Ou então, já passaram mais de 1000 mulheres pela minha tesoura e todas saíram muito satisfeitas. Ou seja, você tem argumentos para mostrar para ela, gatilhos mentais, que ela pode se sentir segura com você, porque você é um cabeleireiro que ela não conhece, porém muito experiente. Por isso que as mulheres geralmente têm o cabeleireiro delas, elas só cortam naquele cabeleireiro. É um produto, no caso um serviço, que tem um apelo à segurança muito grande. Então com isso, e se eu não gostar? Para um corte de cabelo, depois que o cabelo foi cortado, acabou. Só daqui a algum tempo que ele vai nascer de novo. Então, o e se eu não gostar, nesse caso, é uma objeção muito forte. Uma outra objeção é, tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar, por exemplo, tem uma empresa chamada Boston Medical Group, que é principalmente para disfunção erétil. Imagina um homem chegar e falar o seguinte: pessoal, desculpa pessoal, eu tenho que sair mais cedo hoje no trabalho, que eu tenho que ir lá no Boston Medical Group, eu tenho que ver um problema de disfunção erétil que eu tô aqui, mas amanhã já tô aqui já. É óbvio que ele não vai falar isso. Existe uma objeção muito grande que é, eu tenho vergonha de falar isso, tenho vergonha. Como que uma empresa que tem um produto ou serviço cujos clientes têm vergonha de falar sobre aquilo, vai conseguir vender, matando essa objeção? Por exemplo, produtos eróticos. Produtos eróticos têm que ficar bem claro que não vai aparecer no cartão de crédito nada parecido com o nome da empresa, que vai chegar na portaria numa embalagem hermeticamente fechada, embalada com papel de pão, com um remetente que é a loja do seu Zé, por exemplo. Então, essa objeção do tenho vergonha pode minar muitas vendas. Se você entendeu o poder que essa comunicação persuasiva tem, tanto de você colocar gatilhos mentais na sua comunicação para torná-la muito mais emocional, e você matar objeções para fazer com que a razão concorde com a emoção, e sendo sempre relevante para a persona, atingindo a dor ou o sonho, e entendendo que oferta é diferente de produto, se você entendeu isso, você vai fazer muitas vendas. Esse conhecimento, ele é muito, muito poderoso. É lógico que aqui eu fiz um overview do que é comunicação persuasiva, do que é copywriting, que é o nome dessa técnica, mas o nome não é importante. O que é importante é você entender que você tem que matar objeções, e existem mais de 20 objeções para serem mortas. Existem objeções clássicas, que são essas, e objeções específicas que são relacionadas ao seu negócio. Por exemplo, a objeção do vai doer. Para dentistas, por exemplo, essa é uma objeção poderosíssima. Mas não é uma objeção para quem vai comprar uma câmera digital, por exemplo, ou um smartphone. Então, você tem que matar objeções específicas do seu negócio também. Quando você tem um bom trabalho de gatilhos mentais e um bom trabalho de matar objeções, você passa a vender muito. Se você quiser saber mais sobre copywriting, sobre texto persuasivo, sobre fala persuasiva, sobre como que você convence as pessoas a fazer qualquer coisa que você quiser, inclusive comprar os seus produtos, e mais uma vez, cuidado com a ética, use com parcimônia, é só você assistir o curso Copy Samurai, que está dentro da escola online de negócios 8pays.com. Se você ainda não é assinante, por favor, são apenas R$ 49,00 por mês. É muito barato, pelo menos agora, enquanto eu estou gravando esse podcast. Qualquer momento esse preço pode aumentar, mas é muito barato pelo conhecimento que você vai adquirir. Esse podcast já poderia valer muito mais do que R$ 49,00, porque eu sei que agora você já vai aumentar as suas vendas simplesmente usando as informações que eu passei para você nessa uma hora. Um grande abraço e te vejo, certamente, no Copy Samurai, lá no 8peixe.com. Grande abraço e até a próxima! Você ouviu o 8Ps Cast, o podcast do 8Ps, com Conrado Adolfo. 8Ps Cast é um oferecimento 8Ps.com, a sua escola online de negócios.